Saúllo Temas. Olá, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e Universitária FM 99.9 MHz. Depois do diagnóstico do Parkinson, doença conhecida principalmente pelos tremores nas mãos, o paciente precisa fazer tratamento para controlar os sintomas e viver com qualidade de vida. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre assistência multidisciplinar ao Parkinson. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre assistência multidisciplinar à doença de Parkinson, vamos conversar com a fonoaudióloga, especialista em voz, professora da pós-graduação em Saúde da Comunicação Humana da UFPE e coordenadora do projeto de extensão Pro Parkinson Voz, Zulina Souza de Lira. Olá, Zulina, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Olá, bom dia a todos e a todas. E vamos lá, né? Para esse momento aí de entrevista, que é super importante divulgar essa doença que tem uma alta prevalência, né, na sociedade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Zulina. E também convidamos para a conversa a fisioterapeuta, professora e coordenadora da pós-graduação em gerontologia da UFPE, Maria das Graças Coriolano. Olá, Maria das Graças. Seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Obrigada pelo convite. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas. Muito obrigado pela sua participação, Graça. E também contamos com a presença da doutora em neurociência pela UFPE e fisioterapeuta do Instituto de Neurociência Aplicada e do Centro Especializado em Neuromodulação, Lívia Chirahige. Olá, Lívia. Seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui. Obrigada, Will, pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com a professora Zulina, professora Graça. E vamos lá, né? Muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Lívia. Então, Graça, eu gostaria de começar perguntando o que é a doença de Parkinson, quais são os sintomas e as características deles? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, né, que compromete o sistema nervoso central. Então, a gente vive, né, no mundo, também, claro, no Brasil, uma grande mudança do perfil, né, demográfico. Né? Isso é muito importante que a gente comente antes de falar especificamente sobre a doença de Parkinson. Então, ao longo dos anos, né, ali pela década de 60 em diante, o Brasil passou muito rapidamente por essa mudança do perfil da população. E aí a gente vem, né, a gente vem observando que a gente encontra na sociedade uma quantidade muito maior de pessoas idosas, né? Então, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, né? E que aconteceu de forma muito rápida também aqui no Brasil, da década de 60 para cá, isso aconteceu de forma muito acelerada. Então, nós temos uma redução, né, da quantidade de pessoas adultas e jovens e um aumento da população com 60 anos e mais, né, que são aquelas pessoas consideradas idosas aqui no Brasil. Com o envelhecimento da população, a gente se depara também com o aumento do surgimento de doenças crônicas, né? Então, o envelhecimento populacional está normalmente associado a esse aumento, né, de observações, né, de fenômenos relacionados às doenças crônicas. E entre elas, né, entre as doenças crônicas degenerativas, está a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, ela ocorre devido a uma redução de um neurotransmissor, né, que a Lívia talvez até aborde um pouco mais, que é chamada da dopamina. E essa dopamina, ela participa de alguns circuitos motores no nosso sistema nervoso central que regulam os nossos movimentos. E aí, com a redução dessa substância no sistema nervoso central, que não se sabe exatamente por que ela acontece, mas a gente sabe que ela está relacionada ao processo de envelhecimento, né? Então, é uma doença muito, muito comum, assim como a Zulina falou. Então, dentre as doenças degenerativas, quando a gente pensa na doença de Alzheimer, que é uma doença que é bastante comum, né? Uma das demências, né? A doença de Alzheimer é a mais conhecida, que acontece nas pessoas mais velhas, a doença de Parkinson é a segunda né, que vem aí mais comum depois da doença de Alzheimer. Então, com essa redução, que não se sabe ao certo o motivo, né, o porquê exatamente que isso vai acontecer, então a gente começa a observar certos problemas, certos transtornos, principalmente ligados à realização dos movimentos, em especial dos movimentos automáticos, né? Então, a gente vai ter alguns sintomas que se chamam, né, como sinais cardeais, que são aqueles sinais que são bem característicos da doença de Parkinson. Quando a gente pensa nesses sinais, Will, você mesmo já ressaltou um deles, né, que foi o tremor. Toda vez que a gente fala em doença de Parkinson, todo mundo já pensa imediatamente no tremor, porque realmente é o sintoma que visualmente é aquele que mais chama a atenção das pessoas de maneira geral. Mas não é só o tremor, né? Existem outros sintomas que são até mais importantes, inclusive, para o diagnóstico da doença, que é um diagnóstico clínico, né? Que é realizado pelo médico, né? Pelo neurologista. Então, a gente tem alguns sinais, como eu falei, então a gente tem a lentidão dos movimentos, que é chamada de bradicinesia, né? O tremor também, especialmente o tremor de repouso. A gente tem também a instabilidade postural, né? Então, esses três principais sintomas, né? Tremor, bradicinesia, instabilidade postural e rigidez são os quatro principais sintomas chamados sinais cardinais que vão caracterizar a doença de Parkinson. Claro que tem outros sintomas, sabe, Will, também associados, não só os sintomas motores, mas normalmente são esses os sintomas que levam a pessoa, por exemplo, a procurar o médico, né? Então, às vezes, ela vem, aquele indivíduo, né? Ele vem apresentando alguns outros sinais, e aí ele não chama tanto a atenção dele, mas realmente, quando os sinais e sintomas motores começam a aparecer, a prejudicar a marcha do indivíduo, né? Às vezes outras pessoas até comentam, olha, você está com dificuldade para andar. Então, surgem alguns comentários que algumas vezes é de outras pessoas, né, observando. Então, isso é o que leva o indivíduo a procurar o médico, né, a procurar ajuda. Lívia, você gostaria de complementar em relação às características do Parkinson e também até a produção da perda de dopamina que a professora Graça comentou? É muito interessante porque os pacientes com doença de Parkinson, as pessoas com doença de Parkinson, elas começam tendo os sintomas que não necessariamente são esses os cardinais, tá certo? Então, os sintomas que a gente chama de sintomas não motores, ou seja, não relacionados diretamente à motricidade, são os primeiros a chegar. Então, vai o alerta para a população, né, que constipação, problemas de sono, né, às vezes alterações cognitivas, né, são características da doença de Parkinson e que nem sempre são relacionadas a essa doença, tá? Isso porque essa perda, né, da produção de dopamina, essa dificuldade desse cérebro de sintetizar a dopamina, acontece em diversas regiões do sistema nervoso, tá? E aí ela vai acometendo desde a partir da medula espinal e vai crescendo, vai aumentando, né, no sentido lá de baixo para cima até chegar ao córtex, tá? E quando essa diminuição da produção da dopamina acomete uma região que é chamada de mesencéfalo, tá certo? Aí sim começa a se gerar os sintomas motores da doença de Parkinson. E aí vem o tremor, por exemplo, que você trouxe, bem característico, né? Um dos sintomas que, apesar de não serem aqueles que alteram mais a qualidade de vida, como a professora Graça falou brilhantemente, né? É uma doença que estigma, um sintoma que estigmatiza muito, né? O paciente, quando começa a tremer, fala: tem alguma coisa errada comigo. As pessoas começam a observar e falam: tem alguma coisa errada contigo, né? Então, a partir daí, ele procura o neurologista. Só que quando chega nessa fase do tremor aparecer, quando aparece, tá? Porque nem todo paciente com Parkinson vai apresentar tremor, tá certo? Quando começa a aparecer esses sintomas motores, a grande parte já dos neurônios já estão comprometidos. Então, é muito importante que as pessoas observem os sintomas não motores e vão logo, né, façam seu check-up, principalmente quando vocês estão, assim, na faixa, né, dos 60 anos de idade, ali próximo dos 60 anos de idade, 50, 60 anos, que é a idade, né, em que começa a se ter esses sintomas ocorrentes, né, quando é a faixa assim, mais comum desses sinais a começarem a acontecer. Então, é importante fazer o check-up com o neurologista recorrentemente, fazer exames periódicos, para que a doença seja diagnosticada de forma mais precoce possível e assim, né, melhorar no prognóstico da recuperação, né, no avançar dos sintomas de forma menos acelerada. Tá certo, Lívia. Isolina, em relação a esses sintomas, a gente vai apresentar alguma alteração na voz, então na forma de deglutir? Exato, Will. Também é comum o paciente trazer a queixa de voz ou a família no sentido assim, ah, ele agora está falando muito baixo, está falando mais lento. E o próprio paciente com doença de Parkinson, ele não tem uma boa percepção dessas mudanças na voz, dessas mudanças na comunicação, porque a produção da voz exige tanto a integridade das estruturas, né, e dos músculos da laringe e do movimento adequado de abertura da boca para pronunciar bem, articular bem as palavras. E fora isso, a gente também tem controle da nossa voz por meio da percepção sensório-motora, ou seja, da informação auditiva monitorando a nossa voz. E os pacientes com doença de Parkinson, eles vão perdendo essa capacidade de calibração auditivo-motora da voz. E muitas vezes eles atribuem que o outro, ou seja, um familiar, é que está com perda auditiva. Ele não está com problema de voz, né? Então isso é muito comum a gente ter esse tipo de relato. E outra coisa também que Lívia especificamente falou é que às vezes os sintomas, né, não motores, no caso, podem aparecer de forma anterior e as pessoas não fazem relação com a voz. E às vezes essa voz trêmula, embora não seja um sintoma motor, o resultado, né, é característico. Ela pode ser também um sinal de que algo precisa ser investigado, e para isso é importantíssima inicialmente a consulta ao neurologista, para depois passar para, se necessário, ao atendimento fonoaudiológico. E ainda sobre isso, outra queixa bastante importante e que deve ser considerada são as alterações da deglutição que pacientes com doença de Parkinson podem vir a ter, né? Assim, já uma falta de controle de saliva pode ser um sinal de que aquela pessoa está com algum tipo de dificuldade na deglutição. Então, isso é super importante porque a deglutição alterada, inclusive, pode levar o paciente a aspirar essa saliva e ir para as vias aéreas inferiores, causando, por exemplo, pneumonia, né, e outras alterações que podem se agravar, como engasgos. Super importante ter esse cuidado. Se o paciente está trazendo a queixa, se a pessoa na família está trazendo queixa de, olha, ele tem se engasgado com frequência, então isso é importantíssimo de ser investigado. Independente, assim, a gente está aqui, o tema é Parkinson, mas pode ser sinal de outras doenças também presentes, né? Então, é nesse sentido que é importante a gente ter esse entendimento de um atendimento em saúde multidisciplinar, porque a doença, como a gente já começou aqui a falar, ela é multissistêmica, ela compromete o indivíduo como um todo. Então, é super necessário que o diagnóstico em si não é somente constatar tem doença de Parkinson. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? E o ideal é que esse tratamento ele seja envolvendo diversas áreas e de forma, se possível, interdisciplinar. Temos participação aqui no chat de Ezequiel Lima e Sandra Oliveira. Podem ficar à vontade para enviar perguntas também e participar aqui da nossa conversa. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre assistência multidisciplinar à doença de Parkinson. Recebemos a fonoaudióloga Zulina Souza de Lira, a fisioterapeuta Maria das Graças Coriolano e a doutora em neurociências pela UFPE e fisioterapeuta Lívia Shira Rigi. Então, Graça, a gente já falou assim do contexto em relação à doença de Parkinson, mas você pode apresentar o que é o projeto ProParkinson e como é que ele tem essa pegada interdisciplinar? O projeto ProParkinson, né, é um programa de extensão, ele existe, né, na UFPE há vários anos, né? Eu acho que nós fizemos o registro do programa em antes de 2010, né? Então temos aí mais de 10 anos de caminhada. E inicialmente eu, né, como fisioterapeuta e mais duas outras colegas da área da fonoaudiologia, né, e da terapia ocupacional, as doutoras Luciana Belo e Daniele Carneiro, nós três iniciamos com esse projeto, né? Nós nos agregamos, né, ao ambulatório de neurologia do Hospital das Clínicas, na época chefiado pelo Dr. Andori Azano, que era um neurologista de referência, né? Então existia no Hospital das Clínicas um ambulatório de referência para a doença de Parkinson, que era chefiado por ele, e nós começamos a acompanhá-lo nas consultas regulares. Então o hospital, ele tem um fluxo de atendimento, e os pacientes com doença de Parkinson que procuravam especificamente esse ambulatório tinham um acompanhamento trimestral, como é uma doença progressiva e neurodegenerativa, como a gente já colocou aqui. Então realmente se faz necessário ter esse acompanhamento bem de perto, regular. Então, cada paciente tinha já uma marcação com o neurologista automática. Então, ele era visto, né, pelo seu médico acompanhante 4 vezes ao ano, caso não houvesse nenhuma intercorrência, né? Para o acompanhamento da medicação, né, que é muito importante, né, que a gente comente aqui, que a adesão à medicação que controla os sintomas da doença de Parkinson é muito relevante, né? Eu comento isso porque muitas vezes os pacientes não têm aquele rigor nos horários, né, da tomada da medicação, e isso afeta bastante o desempenho físico no dia do indivíduo, né? Então, ter essa adesão, realmente realizar o tratamento dentro da prescrição que o médico orientou, é muito importante. Então, nós começamos a acompanhar esses pacientes e começamos a observar justamente tudo isso, né, que está sendo comentado aqui, como que esses diversos sintomas, eles aparecem, em que momento. Então, nós tivemos a oportunidade, né, de acompanhar pacientes em diversos momentos do seu diagnóstico, né? Tanto aqueles pacientes que estavam ali acabando de receber no iníciozinho da doença o diagnóstico do médico, como aqueles que já estavam em acompanhamento há alguns anos ou há poucos anos. Então foi uma oportunidade incrível, né, que nós tivemos de ter todo esse aprendizado, né, e poder conhecer, né, o comportamento que apesar da gente estar aqui falando, né, dos sintomas, como que eles se apresentam. Olha, Will, no indivíduo, cada um, você vai ter uma manifestação diferente. E é preciso que haja uma sensibilidade, né, em você observar esses sinais. Porque é um quebra-cabeças. O diagnóstico, ele não é fácil, né? Porque é um diagnóstico que é clínico, né? Não existe um exame. O teu neurologista não vai passar um exame para você e você vai chegar lá, ó, positivo para a doença de Parkinson. Não tem isso, né? Então, você vai reunindo aquelas características e vai fazendo o acompanhamento. Então, não desistir desse acompanhamento médico, frequentar, ter paciência, né? E ir acompanhando e observando é muito importante até que realmente, né, se chegue a uma conclusão. Zulina bem falou, né, que outras doenças, né, precisam ser afastadas, porque outras doenças neurodegenerativas ou do sistema nervoso central podem atrapalhar um pouquinho esse diagnóstico a princípio, né? Então você pode confundir, você pode achar que é doença de Parkinson, mas é outra coisa. Então, quer dizer, esse acompanhamento com o neurologista, né, realmente você, o paciente ir, né, e frequentar é muito importante, né? Então, nós começamos, né, com esse aprendizado inicial com o Dr. Andori, aprendendo, e aí nós fomos observando que, além desse acompanhamento médico, né, que é super importante, e da adesão à medicação, né, também o paciente necessitava de outras abordagens. Então, a gente vê a necessidade da fisioterapia, é uma das demandas, assim, mais frequentes. Então, o paciente, quando chega, né, a pessoa, quando chega ao diagnóstico, então, eu acho que é a primeira assistência que ela procura da fisioterapia. Por quê? Porque realmente os sintomas motores, como eu falei a princípio, são aqueles que mais vão incomodar o paciente, normalmente, né, visualmente, para a realização de suas atividades de vida diária, para se levantar de manhã, para caminhar. Então, a procura pela fisioterapia, realmente, ela é muito importante. Ela é muito desejada, né? Depois, a gente tem também, não só a fisioterapia, a fonoaudiologia. Então, a Julina falou aqui perfeitamente, então, alterações de voz, fala e deglutição, também a gente precisa observar. Então, toda vez que a gente pensa em fonoaudiologia, também tem essa questão, né? Todo mundo só se lembra da voz, só se lembra da fala, mas a deglutição é uma função muito relevante que é impactada de forma sensível, né, pela doença de Parkinson. Então, é a fonoaudiologia também, a terapia ocupacional, né, é a psicologia. Então, nós tivemos, assim, experiências muito interessantes com abordagem psicológica. Os pacientes também precisam muito, né, dessa abordagem. Odontologia, então nós tivemos também o ingresso da professora Carla Cabral, que fez um trabalho incrível conosco, né, vem fazendo um trabalho incrível conosco na área da odontologia. Então, assim, são todas essas áreas que nós conseguimos agregar ao programa. Então, o paciente era recepcionado no seu ambulatório de neurologia e de lá, que é a porta de entrada para o programa, então nós direcionávamos para os demais serviços. Então, além desse atendimento que era feito no Hospital das Clínicas ou em clínicas escola, né, das respectivas áreas, a gente também, nós também elaboramos um manual de exercícios para as pessoas com doença de Parkinson. Então, de todas essas áreas, esse manual terminou se tornando um grande referencial nosso. E esse paciente, que aqui no HC se recebe pacientes também do interior do estado de Pernambuco, né, como um hospital de referência. Então, a gente tinha uma dificuldade que esses pacientes viessem de forma regular para as terapias. E aí, com o manual, a gente não só fazia entrega, não é simples entrega de um material de informação. Então, a gente trabalhou muito com esse manual, explicando os exercícios, executando esses exercícios lá, mesmo no hospital, para que os pacientes aprendessem a executar de maneira correta. Fizemos muitas atividades onde a gente ligava para os pacientes perguntando: olha, você fez esse exercício essa semana, tem alguma dúvida? Então, um monitoramento mesmo, né, ao longo do tempo. Então, assim, a gente fez muitas atividades para divulgar esse material, para que os exercícios e todas as informações ali contidas fossem bem compreendidas e aprendidas e executadas em casa de maneira segura. Então, essa é a história, né, do programa ProParkinson ao longo desse tempo todo que nós temos aí juntos, né, Zulina? Muito interessante a história do ProParkinson. Inclusive, se você quiser falar mais sobre o projeto, Zulina, trazer também para essa área da voz. Eu fui apresentada, né, ao programa ProParkinson através de uma queridíssima professora do nosso departamento, que é a professora Malu Gurgel. E então ela me convidou e convidou também a professora Ana Cláudia Vieira. E aí a gente começou visitando também lá o ambulatório do neurologista, de Dr. Andori, e nos organizamos para fazer lá na Clínica Escola de Fonoaudiologia o nosso grupo. E nós inicialmente fizemos o grupo com... Aqui, Ezequiel, que está nos ouvindo, foi um dos primeiros a ingressar no nosso grupo, né, de fonoaudiologia. E então nós criamos o programa, o projeto, melhor dizendo, ProParkinson Voz, e começamos a convidar as pessoas. E Ezequiel foi um dos verdadeiros relações públicas em agregar pessoas e trazer pessoas para o grupo. E foi muito interessante porque, dentro do que Graça acabou de falar, da importância, por exemplo, da gente ter um grupo em que eles pudessem se sentir representados, pudessem trocar experiências, falar das dificuldades, além de trabalhar essas questões específicas ligadas à fonoaudiologia, a voz, a fala, a deglutição, a linguagem, porque também há um declínio cognitivo. Então, assim, ele ficou com o nome Propaxon Voz, mas a gente amplia isso. A gente tem feito também uma interface com pesquisas, pesquisas de mestrado, pesquisas de iniciação científica, pesquisas de trabalho de conclusão de curso, né, voltados a esse conhecimento relativo à fonoaudiologia, que também ocorre nos outros projetos do Proparkinson, né? E então, o grupo, uma característica muito positiva das pessoas que têm a doença de Parkinson, que frequentam o nosso programa, e, né, eles têm um humor muito sofisticado, até eu diria. Por exemplo, existe um bloco de carnaval chamado Treme Treme. Então, eles entendem que tratar a doença, lidar com a doença dessa forma, é algo bastante positivo, porque, assim, inclusive Ezequiel está confeccionando um livro que se chama Tenho Parkinson, Não Tenho Culpa. Ou seja, então é como você vai lidar com a doença, ela vai fazer toda a diferença na sua forma de cuidar, de se cuidar, de se tratar. Então, esse grupo nosso tem essa característica. E então, em função disso, a gente fez muitas questões que favoreceram a qualidade de vida. Por exemplo, fizemos um passeio de catamarã pelos rios do Capibaribe, levando essas pessoas. E foi algo assim muito gratificante, porque as famílias puderam ver que, apesar do Parkinson, é possível ter uma vida social, é possível conviver com as pessoas, né? Então, isso tem um sentido muito importante. A gente fez também pecinhas de teatro, em que os pacientes, eles eram os atores da peça de teatro. São tantas as atividades que a gente faz. Uma paciente do grupo, ela confeccionou o figurino da peça, né? Os figurinos da peça. Então, assim, é uma proposta que vai além muro, que é uma proposta nossa do projeto e do programa Proparkinson. Tem esse propósito da gente trabalhar a melhoria da qualidade da comunicação humana, porque a comunicação é autonomia, né? Então, é muito importante que seja feita seja prestado esse tipo de serviço à sociedade, né? E as pessoas com doença de Parkinson. É um papel da universidade trazer essas políticas públicas. A gente precisa investir cada vez mais. A universidade precisa, a gente precisa captar recursos para fazer com que esse programa, ele não diminua, muito pelo contrário, ele cresça cada vez mais, o programa dentro da universidade, né? Agregando mais profissionais e tendo também espaços adequados para o funcionamento de cada área. Por exemplo, a fisioterapia requer um espaço de uso com os equipamentos. Então, tudo isso é muito importante para que se, de fato, ofereça um serviço de qualidade nas diferentes áreas da saúde. E, nesse sentido, eu acho que Lívia poderá trazer também contribuições a respeito da neuromodulação. Não é, Lívia? Sim, sim. Inclusive, Zulina, é muito importante crescer dentro da universidade e poder atender mais pessoas, e precisa desse investimento. Mas, inclusive, falando em crescer dentro da universidade, Lívia, você fez sua pesquisa de doutorado dentro do Proparkinson, não foi, com neuromodulação. Você pode explicar para a gente o que é a neuromodulação e como é que era a sua atuação com esses pacientes? Então, minha tese de doutorado foi, sim, com o uso da estimulação cerebral não invasiva para avaliação e tratamento da doença de Parkinson. Então, a gente trabalhou, como a professora Zulina falou, de forma multiprofissional, né? Atuamos com engenheiros, com designers, tá certo? E com fisioterapeutas, tá? O nosso tratamento era baseado no uso da inteligência artificial para a melhor aplicação da neuromodulação não invasiva para identificação de pacientes respondedores à neuromodulação. Respondendo à sua pergunta, certo? A neuromodulação não invasiva são quaisquer técnicas tá certo? Sejam elétricas ou magnéticas, em que a gente vai aplicar essas estimulações de forma não invasiva, ou seja, de forma não cirúrgica, em alguma região, tá certo? Do sistema nervoso desse paciente, a fim de modificar as conexões, né, e as ativações das regiões cerebrais, tá certo? Do indivíduo. Então, a gente pode aumentar ou diminuir a atividade do cérebro daquele local em que a gente vai aplicar essa neuromodulação, a fim de favorecer o que a gente chama de neuroplasticidade, ou seja, as alterações cerebrais e que fazem com que esse paciente ele aprenda a ativar o seu cérebro de forma diferenciada, tá certo? Existem neuromodulações de diversas formas, tá? A gente pode fazer uma neuromodulação do tipo ativa, que são as formas em que a gente faz, por exemplo, através da fono, da fisioterapia, da terapia ocupacional, em que esse paciente ele vai aprender ele mesmo a controlar as áreas cerebrais dele a fim de gerar, né, atividades distintas. Então, por exemplo, na fisioterapia a gente atua a partir da neuromodulação ativa do córtex motor primário, das áreas motoras, e que esse paciente ele vai começar a ativar essas regiões de forma diferenciada, tá certo? Na sua atividade de vida. Na fonoaudiologia, por exemplo, da mesma forma, as áreas que são relacionadas com a linguagem vão ser modificadas de forma ativa. O próprio paciente vai aprender a fazer essa modificação. É diferente da neuromodulação não invasiva, que são técnicas passivas, ou seja, é a atividade elétrica ali naquela região, a atividade magnética sobre essa região que vai modificar o estado desse paciente, tá? A neuromodulação não invasiva, ela é uma técnica que a gente chama de adjuvante, ou seja, ela vai atingir, ela vai atuar em conjunto com as outras terapias, tá? Então, o objetivo da neuromodulação não é substituir a terapia medicamentosa, não é substituir a fono, não é substituir a físio, nem a TO, né? Nem quaisquer outra, né? Psico, o que vier junto. E sim, potencializar os efeitos dessas terapias, tá certo? E existem os pacientes que são mais propensos a responder a essa neuromodulação, que são os pacientes mais comprometidos, pacientes que já têm um tempo maior de terapia medicamentosa, tá certo? Esses pacientes, de acordo com os estudos, já são mais propensos a responder à neuromodulação não invasiva, e é muito importante a avaliação desse paciente se ele é, né, elegível para a técnica ou não. Graça, em relação a ter toda essa equipe multidisciplinar também atuando em relação ao paciente, mas como é que a pessoa consegue estimular o paciente a participar de todas essas terapias que ele pode precisar? Porque muitas vezes a pessoa só quer, quando recebe um diagnóstico, só quer ficar em casa tomando medicamentos, não tem tanta disposição assim para fazer as atividades necessárias, ou até mesmo se ingressar nessas atividades assim que levam a participação social. Muito bem colocado, viu, Will? Essa questão da motivação, né? Realmente, a gente, como eu falei, nessa experiência que nós tivemos a princípio, né, lá no ambulatório, junto com o Dr. Andori, ela foi muito relevante para a gente observar essa diversidade de perfis, né, de pessoas. Então, muitas vezes, a gente se depara, sim, com pessoas que não queriam, né, fazer nenhuma terapia. Então, tem a questão do impacto, né, do diagnóstico a princípio. Então, as pessoas, elas, claro, que reagem de maneira diversa, né, a essa questão. E a gente precisa estar, nesse momento, apresentando soluções, alternativas, e tentando motivar ao máximo o indivíduo a aderir às terapias. Mas realmente essa negativa, né, a realização do tratamento é algo que pode acontecer, sim, né? Então vai muito da sensibilidade, vai muito de como que você vai dar essa notícia, como que você vai abordar o paciente. Então tem que ter esse cuidado realmente, para que o indivíduo não ingresse, né, numa depressão, né, num quadro depressivo. Então aí, novamente, a importância, né, do suporte psicológico, né, que é muito importante, né, para ajudar as pessoas. Então alguns vão precisar mais, outros menos. Então, assim, você veja, essa diversidade é tão interessante, né, das manifestações da doença e como que as pessoas encaram, né? A Zulina falou aqui do nosso paciente aqui, né, nosso querido Ezequiel que está aqui. Então, Ezequiel, assim, nossa, Ezequiel é um exemplo, né, de pessoa que está sempre disposta a enfrentar, né, as mais diversas situações que a doença impôs a ele, né? Então, ele é uma pessoa muito ativa, ele sempre participa das atividades que o programa promove, né? Nós fizemos, inclusive, um evento que a gente premiou Ezequiel, né, como o nosso paciente do ano, né? E ele já foi, né, premiado pelo Proparkson. E com essa energia, né, que ele tem, ele contagia muitas outras pessoas. Então, às vezes, nós tínhamos os atendimentos, né, da fisioterapia seguidos da fonoaudiologia ou vice-versa, e Ezequiel era quem puxava o grupo, né, de pessoas que ia de um ambulatório para outro. Então, assim, estar junto, né, de outras pessoas que têm, assim, os mesmos problemas, te ajuda, né, a seguir. E eu acho que Ezequiel faz muito, né, esse papel, né, tanto para ele próprio, né, que isso contribui demais para a qualidade de vida dele, como para outras pessoas, né, ajudando também outras pessoas a seguir em frente, né, porque ter o diagnóstico da doença de Parkinson, minha gente, não é o fim, tá certo? Não é o fim. Então, a gente tem recursos terapêuticos, né? Nós temos recursos terapêuticos. A Lívia aqui colocou uma opção terapêutica, né? Temos aqui nós a fisioterapia com outras terapias, a fonoaudiologia, a psicologia, e quanto mais você se mobiliza, quanto mais você está presente nessas terapias, mais lentamente e menor será o impacto que a doença vai ter na sua vida. Então, mexa-se, né? Não fique parado, não fique em casa, né, esperando o tempo passar, olhando a televisão, né? Então, existem hoje várias opções, né, que você pode ingressar, né, para ter melhor qualidade de vida. Não estou dizendo que é fácil, sabe, Will? Ah, é muito fácil. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente pode dar as mãos, né, e existem recursos, né, terapêuticos que podem ajudar muito a pessoa. Com certeza, né? E aí eu não poderia deixar de falar também aqui a respeito disso sobre a Associação de Parkinson de Pernambuco, a ASP, né? Então, a ASP é um espaço fora do ambiente hospitalar, né? Então, tira um pouco desse peso de você estar num ambulatório, né, num serviço de assistência, num hospital. Então, a ASP promove diversas atividades, não só aquelas ligadas à promoção da saúde, que eles também têm lá, eles também têm fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, pilates, várias atividades que são proporcionadas por pessoas voluntárias. Recentemente nós estivemos lá também com a equipe de nutrição, né, faltou falar da nutrição, que é muito importante também, né, então a nossa mestranda, né, Áurea, esteve lá, tem estado lá, promovendo palestras, fazendo orientação nutricional também, né? Então, a ASP é esse espaço de acolhimento, também existe a Oficina da Memória. Então, quer dizer, são muitas as atividades que são realizadas lá. A ASP hoje, ela está localizada aqui na Avenida Caxangá, no Cordeiro, dentro do Parque de Exposições. Então, quem está nos ouvindo, que tem a doença de Parkinson, procure a associação, se associe, né? Os diretores são o Hamilton Araújo e Terezinha Veloso, né? Sempre lá, firme, tocando a associação já há muitos anos. Então, é um espaço assim, que eu recomendo muito que as pessoas vão lá conhecer. Vale muito a pena. Lívia, você gostaria de acrescentar? Um dos fatores também relacionados com a falta de motivação da pessoa com Parkinson é justamente os transtornos de humor relacionados à doença, tá? Então, é comum que esses pacientes eles apresentem depressão e ansiedade. E aí, trazendo para a neuromodulação, né, uma das, grandes evidências da neuromodulação é justamente no tratamento dos transtornos de humor. E, inclusive, esses transtornos estão relacionados também à ocorrência de sintomas motores, tá? Existem estudos falando que fazendo a neuromodulação em regiões do cérebro relacionadas com os transtornos de humor, né, como o córtex pré-frontal dorsolateral, melhora a ativação e melhoram os sintomas motores da doença, diminuindo, né, essa progressão da doença. Então, é muito importante estar atentos aos sintomas motores, sim, e aos sintomas não motores também. Associados a essa integração do paciente, observar, tá certo, a questão mesmo fisiológica, né, dessa diminuição de ativação das regiões relacionadas ao humor, à cognição desse paciente. Então, tratando esse paciente de maneira geral, generalizada, é muito importante, né? A integração profissional é muito importante, né? Eu trabalho com um centro de reabilitação, tá certo? É, voltado para a integração da a reabilitação multiprofissional integrada, e a gente vê o quanto faz diferença. Não é só o paciente fazer muitas terapias, mas que essas terapias sejam voltadas para a necessidade do paciente e que esses profissionais estejam em conjunto, que eu acredito que seja uma proposta também do ProParkinson, né? Aqui no INA, que é o Instituto de Neurociência Aplicada, a gente vê o quanto faz diferença os profissionais se conversarem, os profissionais saberem qual é a demanda social e laboral de trabalho desse paciente, porque a doença de Parkinson pode afastar esse paciente do seu contexto, né, de trabalho, e é muito importante que a gente, como terapeuta, também se coloque nessa posição e se engaje para que esse paciente volte de forma mais rápida e de forma mais adequada possível. Zulina, como é que você também percebe essa integração entre os pacientes e os profissionais? Eu percebo de uma forma absolutamente necessária, porque quando a gente pensa, a gente não pode só pensar no paciente, a gente tem que pensar na figura do cuidador, dos familiares. Muitas vezes esse cuidador, ele é uma ponte importantíssima, tanto entre os serviços, porque muitas vezes ele é que faz o relato, como também ele é importantíssimo na condução em casa, fora do ambiente terapêutico, digamos assim, no cuidado com as orientações, o medicamento, estimular a fazer os exercícios, seja de fisioterapia, de TO, de fonoaudiologia. E fora isso, como Lívia bem colocou, a questão da mudança de humor, muitas vezes os familiares não entendem, há outras mudanças também, por exemplo, a constipação, que é a dificuldade de ter o intestino funcionando regularmente, isso também provoca mudança no humor, né? Então, isso precisa ser tratado para que melhore essa condição, e fora as questões não motoras, que desencadeiam, por exemplo, a depressão. Não é uma depressão, digamos assim, que venha de fora para dentro também. Ela pode ser manifestada por perceber a condição que se encontra. Muitas vezes aquela pessoa que recebe o diagnóstico, ele é o provedor da família, ele é o centro daquela família e tal, e aí ele também vai se sentindo abalado. A mudança de comportamento muitas vezes pode levar a desentendimentos, a desagregação na família. Então, por isso que é muito importante a figura de quem cuida dos familiares. A gente não pode deixar, quando pensar de uma forma mais ampla sobre essa forma de lidar com a doença de Parkinson, né? E dentro disso, por exemplo, na pandemia, que foi um período de grande isolamento, também provocou mudanças no comportamento das pessoas. As pessoas ficaram isoladas em seus lares, procurando se cuidar. E a gente teve um cuidado de tentar oferecer um serviço pela telefonoaudiologia, né? E foi, assim, muito positivo, embora o grupo que poderia participar da telefonoaudiologia, ou seja, fazendo o tratamento fonoaudiológico de forma pela internet, como a gente costuma dizer, de forma remota, era uma minoria. Por quê? Primeiro porque a gente sabe que a dificuldade de ter pacotes de internet que garantam essa possibilidade das pessoas... A terapia não pode ser por áudio, a gente tem que ver a pessoa, a gente tem que trabalhar. E muitas vezes o pacote não permitia que as pessoas abrissem as câmeras. Outra dificuldade do paciente dominar aquela tecnologia, e muitas vezes dependia de um familiar para fazer essa ponte. E muitas vezes esses familiares, nos horários em que a gente ofertava o atendimento, estavam trabalhando. Então isso gera uma dificuldade. Mas mesmo assim a gente usou de uma forma bastante lúdica, usando jogos interativos, e aqueles que puderam participar foi muito bom. Inclusive, assim, era muito engraçado, porque todos queriam falar ao mesmo tempo, não tinha história de levantar a mão para falar, era uma guerra do que não acontece dentro do... normalmente em uma reunião remota. Então, assim, se tornava muito divertido, né? E isso tem um aspecto positivo. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem mais sair de casa pela limitação de mobilidade ou pela falta de um acompanhante para chegar a um serviço. Então, a telemedicina, e nesse aspecto a gente fala, estou falando especificamente da telefonoaudiologia, pode ser um meio de atingir mais pessoas. Porém, a gente precisa muito ainda investir, que haja investimento em políticas públicas em que sejam ofertados serviços a essa população para ter acesso a computadores, a pacote de dados. Então, isso e muito iria, inclusive, gerar economia, né? No sentido de atenuar ou postergar os agravos da doença. Então, tentar alcançar essa população de diferentes formas é uma necessidade que a gente... precisa estar atento, né? Ok? A gente está caminhando para o final do programa, infelizmente. Agora eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. Eu começo com a fisioterapeuta, professora e coordenadora da pós-graduação em gerontologia da UFPE, Maria das Graças Coriolano. Eu gostaria de agradecer o Will e as minhas colegas aqui, né, neste momento, a Zulina e a Lívia, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre a doença de Parkinson. Dizer que para mim foi uma grande honra ter conhecido a todos, né, ao Dr. Andori, a Luciana, a Dani, a Carla, né, todo mundo que fez parte, né, do programa, e do tanto de aprendizado, né, que nós podemos dizer também enquanto pessoa, né. E dizer que no contexto da Universidade Federal de Pernambuco, né, além da gente promover ações de extensão, essas, né, que favorecem diretamente, né, de forma de curto prazo ou mesmo médio e longo prazo as pessoas, a gente também fazer essa interface com a pesquisa. Então, a gente desenvolveu diversos projetos de pesquisa, então nós temos aí muitas publicações que foram promovidas, né, nos mesmos espaços e nos mesmos momentos em que nós estávamos realizando as atividades de extensão. Então, essa interface de pesquisa e extensão, né, é um grande eixo, né, que a gente deve aproveitar enquanto pesquisador, né, e aí falando agora enquanto pesquisadora do programa de pós-graduação em gerontologia, é um grande trunfo, né, que nós temos. E assim, só agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do programa Pro Parkinson e também a respeito do campo do envelhecimento. Muito obrigado, Maria das Graças Coriolano, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para a doutora em neurociência pela UFPE e fisioterapeuta do Instituto de Neurociência Aplicada e do Centro Especializado em Neuromodulação, Lívia Shirahige. Gostaria também de agradecer, viu, Will, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com a professora Zulina, com a professora Graça. Né? Muito obrigada pela oportunidade e por estar falando sobre a neuromodulação não invasiva, tá certo? Que é um recurso e que a gente tem visto, né, cada vez mais, tanto na ciência quanto na clínica, né, o potencial dessa ferramenta para melhora dos sintomas dos pacientes com doença de Parkinson, tá? Eu acho que um recado geral é: a doença de Parkinson não é o fim. Existem vários recursos terapêuticos que retardam tratar os sintomas desses pacientes. Eu tenho mesmo, eu sou fisioterapeuta de um paciente com doença de Parkinson, uma pessoa com doença de Parkinson que já tem um diagnóstico há 17 anos e ele está muito bem. Ele está muito bem e continua muito bem, feliz, cuida dos netos, cuida da família, ele trabalha, né? Tem o seu lugar social, tem o seu lugar na família, então não é o fim, não percam a esperança, né? Temos muitos recursos para ajudar, né? Acho que é importante você procurar ajuda o mais rápido possível, né? Quanto mais cedo é o tratamento, mais fácil é de controlar esses sintomas, né, a progressão da doença. A gente tá, eu tenho um paciente que eu acho muito interessante, eu achei muito interessante essa forma de lidar dele, dessa visão de uma doença neurodegenerativa, e eu vou trazer para vocês, né. Ele disse, a sensação é que eu estou subindo uma escada rolante e descendo, e é justamente isso. Se você estacionar, a doença progride, né? E você decline. Mas se você progredir e persistir, a tendência é ou melhorar ou diminuir essa progressão, né? Trazer mais qualidade de vida para você, né? E trago aqui como mensagem que a neuromodulação, ela pode sim ajudar na redução dos sintomas, né? Na diminuição do congelamento de marcha, da discinesia induzida pela levodopa, porque conforme você vai utilizando, né, a medicação, com o tempo vai gerando alguns movimentos involuntários. Existe também o uso da neuromodulação para diminuição dos sintomas, dos transtornos de humor relacionados ao Parkinson, para melhora da marcha desses pacientes, da função motora de maneira geral. Então tá aí, qualquer dúvida pode procurar, né, um centro especializado em neuromodulação. Estamos disponíveis para, né, ajudar os pacientes de maneira geral. Muito obrigado, Lívia Shira Higg, pela sua participação hoje aqui no Saúde ao Tema. E agora passo a palavra para a fonoaudióloga especialista em voz, professora da pós-graduação em Saúde da Comunicação Humana da UFPE e coordenadora do projeto de extensão para o Parkinson Voz, Zulina Souza de Lira. Eu também me sinto extremamente honrada por esse momento de entrevista aqui da gente com as colegas Graça e Lívia. Então é muito gratificante. E quando o Will fez a proposta da gente fazer essa entrevista, né, e eu conheci o Will como meu aluno do curso de Rádio, TV e Internet, né, porque eu dou a disciplina de dicção e locução lá no Departamento de Comunicação Social. Falo sempre, né, da questão dessa interface entre mídia e saúde. E então, quando veio a possibilidade da entrevista, eu digo, claro que sim, é Parkinson o tema, né, que é uma paixão nossa. E então, a importância da gente poder utilizar esses espaços para divulgar o que se pode fazer em prol da saúde das pessoas com doença de Parkinson, né? Então, acho que aqui a gente teve uma oportunidade de levar informações às pessoas de uma forma, como dizer assim, sucinta, e que espero que tenha contribuído para as pessoas, assim, esclarecerem dúvidas e procurar tomar providências. E como as duas colocaram, né, é possível sim viver com a doença de Parkinson e viver com qualidade. O importante é que você não se entregue à doença. Negar a doença não resolve, porque aí você não se trata. Então, assim, é importante que você lide da melhor forma possível com esse paciente aí da escada rolante, né? Foi perfeita a analogia que ele fez para que a gente possa... E isso é a vida, de modo geral, com ou sem Parkinson. A gente não pode deixar de correr atrás, de avançar, né? De evoluir. Como Graça começou falando da questão do envelhecimento populacional, então cada vez mais a gente precisa se tornar seres humanos ativos para ter melhor qualidade de vida, para estar o máximo possível atuando e vivendo plenamente na sociedade. A idade não é o limite, jamais. Muito obrigado, Zulina, pela sua participação aqui hoje, pela disciplina maravilhosa de dicção e locução, que me trouxe tantos conhecimentos, assim, para poder aplicar no meu âmbito profissional e também na vida.